querer ter, não é pra você o básico. Querer ter, não é pra você o básico, o básico, o básico. Eu não sou dono do mundo, também sou filho do dono. Um que só quer o mínimo, nada mais que o mínimo. O básico, o básico, o básico. Não quero ser testemunha, nem esperar o tal momento trágico. Eu não sou mágico. Sou filho do preto, um que tenta ser mais prático. É, a minha vida é uma festa. Tem gente fina, gente que não fede nem cheira, gente que não presta. Não tenho tempo pra ter medo. Os dias passam, repassam, os atos se repetem. Os dias passam, repassam, os atos se repetem. Vejo a BM perdida, meninos de rua. Não vejo ordem, não vejo progresso. Nada que continua. Estamos todos à mercê. Medíocres continuam nos vendo como a TV nos vê. Sem porquê do porquê. Zona Oeste, Leste, Norte, Zona Sul. Está todo mundo sem, está todo mundo nu. Tudo igual, todos mal, todos de mal. Tudo é lixo, nosso podre quadro social. Vendaval, vendaval, vendaval. O barco capenga, capenga. Segue desgovernado, sua excelência está falando o que já foi falado. Comandado, corrompido, subordinado. Pobre povo, povo é lixo, não reciclado. Maconha, farinha, picada, pinga, pedra, é tudo igual. Tudo mau sinal, inocentes, desistentes se entregam a tu proposital. Pé, mão, mão, pé, atados. Vô, vó, pai, mãe, coitados. Passados, perdidos, fudidos, pobres, limitados. Salve Deus, salve todo o povo brasileiro. Salve todos, manos, todos suburbanos. Salve todos, brancos, pretos, pobres, paulistanos. 20% santos, 10% cegos. Batem cabeça, 70% pregos. Cabeça é pra se abrir, cabeça é pra acabar. Com Deus dará, Deus dará, com Deus dará. Com Deus dará, Deus dará, com Deus dará. O básico. Querer ter, não é pra você. O básico.